Às vezes eu preciso fugir de mim. Preciso fazer o que me faz bem. Talvez isso um dia me mate, mas eu amo isso. Nessa vida. A mais de 100, eu nem sei se eu vou bater. Junto com meus irmãos, yeah. Esse burn tá afetando minha visão. A mais de 200, eu não enxergo nada. Tô na contramão, deixando tudo de lado. Os problemas eu não ligo, não. Saber do meu lado, segurando a minha mão. Corta a quinta, aperta a rede rapidão. Cê sabe quanta grana tem, sabe que eu não ligo mais. Agora me senti vivo, alguns anos atrás. Hoje eu tô no pódio e nem homem para mais. Jogo veneno, se supra, te deixo pra trás. Nessas curvas não consigo me achar. Juro, até tentei parar, mas eu não consigo. 700 cavalos, à noite vou acelerar. E se a polícia brotar, ativo meu Niro. Mazda vai cortando o giro e queimando o asfalto. O meu carro tá no chão e o meu Deus no alto. Toma esse enquadro, com certeza eu vou em cana. Mas se eu ganhar esse racha, levo ela pra cama.